nada você apareceu. O meu corpo estremeceu, tentou para não conseguir. Minha vida se transformou. Meu destino mudou. Eu te segui nas ruas, nas noites sem fazer. Ooh.